gol. Quando o break chegou, ali iniciou, minha vida mudou. Aos 13 comecei a dançar, a praticar movimentos difíceis que eu ficava sem ar. Em 83 minha cabeça pirou, matinê, Sanders e a galera do soul. Luva branca e o tênis quadriculado, camisa sobre blusa e a bombeta de lado. Sei muito da memória, virou história. O grupo Black Juniors, pode crer. Os cobras na TV, tudo isso foi incentivo, pra mim foi pra valer. Lembro logo cedo, mó acordado, já dançando papelão sobre o asfalto e os amigos chegando. Giro de cabeça, moinho de vento, rodar de costas, pra mim era perfeito. Boxes na mão, senti a sensação, uma batida muito louca que pulsava o coração. Me perguntava que coisa boa é essa. A resposta que vinha, se entregue nessa festa. Mesmo sem recurso, me esforçava pra caramba. Não tinha videocassete, quem tinha era bacana. Internet pra se informar, é. Nem pensar, era ruxar um clipe na memória pra dançar. Tá marcado na memória, essa lenda durou história. Velhos tempos que eu vivi. Agasalho e tênis espuma, São Bento era o destino. Com minha turma, na época não existia grafite nos muros, só tinha pichação e rixa com grupos. Grafitávamos em camisetas uma bela ilustração. O primeiro grafite que vi foi do Zelão. Juntava o grupo pra dançar, Avenida Paulista, não importava o lugar. Band MC, Beast Boys, Book Boys, Fat Boys, Killa Rock, ICG. É o som que eu ouvia que me puxava pra dançar. A roda eu abria começando a girar. Nação bem com a batida na lata de lixo. Fantastic, tá aí de Mano Brown, improviso. O Jack e os B-Boys que colavam ali. Não sai da memória, bons tempos que vivi. Velhos tempos que dá prazer de lembrar. Meu grupo Fantastic Force, Hip Hop, Metrô São Bento e os grandes amigos que conquistei. Essa lenda virou história, velhos tempos que vivi. Tem que ser persistente, essa cultura é da gente. Não vale desanimar.